faz de mim neném. Você me botar no colo, me dá tudo o que eu quero, cuida bem do que é seu. Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho. Sou igual a um passarinho que tua gaiola me prendeu. Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Você faz de mim neném quando a gente tá na cama. Você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu. Você faz de mim neném, molequinho tão dengoso. E eu fico curioso, porque você me prometeu um bebê pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha. Você faz de mim neném, você me bota no colo.